sorte, a malvada da morte andou perto de mim. Vapo, vapo, vapo, eu vapo. No meu carro pego beira de uma brincadeira, quase levo o fim. Bobeira, numa brincadeira, quase levo o fim. Alô, DJ Nando! Eu tava toda velocidade pra superar a saudade que andava junto a mim. Essa saudade era de rosa, coisa mais linda.